qual a frequência designada pra falar com a Infraero? A gente coordena, se o senhor quiser, a gente pode coordenar com o fiscal do pátio. Autorizado, Pátio 7 ao ponto de espera da 10, via Pátio 3, Pátio 1, Letáxia Índia, ponto de espera Torre, 1895, QNH 10 no meio. Pouso 72, após a posição Coral, Borá, Raíra. Passivo, após Coral, Raíra, pouso 72. Decolada 12, controle 119.35. Obrigado, boa tarde. Errou 72. A possibilidade de coordenar para o Recife, o nosso nível para o 200. Certo, 272, suba e mantenha o nível de voo 180 inicialmente e aguarde a autorização final. Graças. Salvador, boa Tantrem, 895 decolou da El Leda Mota, 1077. Tantrem 895, contato no radar da decolagem, sub e mantém o nível de voo 300 via saída da El. Via da El, quando possível, vou a Leda. Vou Leda, então 3895. Direto Leda, 3895, obrigado. Meia desse, mantém 2 mil pés, ajuste o altímetro 90 no meio, informe estabilizado. Bom, Mará, estabilizado, tá perdendo na meia. Lima que os outros aéreos decolaram, pista 90, vento 100 graus, 10 nós. Sendo indicação via chegada a mando desse, Matheus 050. Buenos Aires, 2013. Frequência do controle 119.35. Hoje 119.35, adiciona 5136. 5136, 1935 controle, Lima Kilo Zulu. 4076, confirme a próxima tela. Subido, Fabião 76. Azul 4076, após posição Mare, de Ronda Carta, tu deveria passar pela posição ITAP. Afirmo, o Azul 4076 está no tráfego na posição de 12 horas, 7 milhas, mesmo rumo, passando 4 mil pés em descida a 2 mil pés, o tráfego é 1-2-3-2-0. Está afetando desvios. Então, o Azul 4076 tem condições de curvar esquerda na proa 010, o limite sendo o QDMAC 090 de Simbra? 0110, limite 90 de Simbra, o 4076. Controle Salvador, bom dia, o Papatango, Lima Quilo Zulu. Lima Quilo Zulu, aguarde. 356 na escuta. Chama 356 sendo edificação via chegada Mare, décima até 050. Ajuste de altímetro na 0196. Papatango Lima Quilo Zulu, contato radar estabelecido na decolagem, suba e mantenha o nível de voo 100 via saída água. 100 via saída água, Lima Quilo Zulu. Controle Salvador, muito bom dia, passarela 2230. Passarela 2230, prossiga para o controle. Definitivo na sua escuta, senhor. Vai necessitar de 10 graus de esquerda das informações? Se possível, salvar na posição. Autorizando o acesso, passarela 2230, descendo até 050. Toque 050, muito obrigado. 69. Táxi aprovado, até o ponto de espera da 10, via parte 1 em Índia, ponto de espera todo, 1895, que é legal 10 no meio. Autorizado táxi, via parte 1 em Índia, ponto de espera 895, 1016, ajuste, 1869. Confirme para o controle. O Exército 2013. Exército Brasileiro 2013, para siga. Do quartel do 19BC para o sobrevoo na região do estádio Ituaçu por cerca de 20 minutos. A Rampa Serra Vila 5 com 7 a bordo, autonomia de 1h30. Exército Brasileiro 2013, não tem contato radar com o seu tráfego, com o seu... Confirma o transporte, por gentileza. Gente, transponde 2000. Exército Brasileiro 2013, aciona o transponde 0223, intercepte a linha do litoral e prossiga para o través via a linha do litoral para o través de Pituaçu. Informa quando no través de Pituaçu, devido aos tráfegos em aproximação, pista 90. A intenção do exército é sobrevoar pela parte do interior, entre 19 CC e o estado que passou, vou passar. Tran 3216, tem interceptão aqui o localizador. Tran 3216, completo final, chame tu, 118, decimal 95. 1895, tenha um excelente dia. Tran 3895, chama agora Tran 36, na sequência, 1251, alterna 133-25. Torre Salvador Tran 3216, estabilizado 1-0. Tran 3216, ajuste no 0, 1-6, pouso autorizado, pistão no 0, vento 090 graus, 1-0 nós. 3-0, pouso 1-0, Tran 3216. Foi curva esquerda na proa da posição árvore. Ele localizou. Recepção no árvore no momento, ele localizou. Salve 5. Chegou 2067, aguarde cota, prepare da Eule da Mótima. Prepara da Eule da Mótima, aguarde a cópia. Ficando bom dia, falou 2067. Falou, funcionamento 62, por um 3, puxa bem que funcionamento. Só 3.8 autorizado, chama o táxi. Chama na táxi, 62.3. Passo 63, prepare a saída coral número 2 para cópia. Eco 21 no mono, já 32 no meia. Passo 076, chama agora a torre Salvador na sequência 118 decimal 95. Já diz ao quadrado. Sim, totalmente visual, 1895 a torre, 4076. Ajuste no 0 no 6, pouso autorizado pistão no 0, invento 1-0-0 graus, 1-0-9. Pouso 4-0-7-6, meu senhor. 1864, Bengala 285, controle 119, decimal 35, viagem. 1935, obrigado. Controle de Salvador, boa noite, 164, decolou na Fuca. 1864, contato radar na decolagem, subiu, mantendo o nível 350, via saída Fuca. 350, via saída, aproximadamente quadrante direto, Marcelo. Mais gol no 864. Certo. Eu confirmo a radial de saída. 300, senhor. Lima Quilo Zulu. Então o senhor iria curvar agora à direita. Lima Quilo. Lima Quilo Zulu está autorizado a voar direto do sistema. Direto do sistema, graças, senhor. Lima Quilo Zulu. Passaria 2230, pode prosseguir na descida? Passaria 2230, desce até 2006, então estabilizado. Transmira, Fortaleza. Janela 356. Retração para evitar tráfego, está na saída. Árvore, curva direita na proa 060, limite e vá nessa proa por 9 milhas. 060, isso mantém a 3 mil pés, janela 356. Afirmo, a janela 356, em redução para 2209. Confirmamente, tá bem? Eu vim, 102, 1 ou 2, 2. Puxa, né, 6213, táxi aprovado até ponto de espera da pista no 0, via parte 1, táxi Índia, ponto de espera 2, 1, 18, decimal 95, QNH 1 no 0, 1 no 6. 0, 1 no 6. Autorizado o táxi, parte 1 no Índia, lá no ponto de espera 1 no 0, torre 18, 95, 62, 1 no 3. Controle, o parceiro 2230. Alguma necessidade de desvio aqui, o senhor mantém a proa 100 por mais 5 milhas, depois retorna e intercepta na proa de Simbra. Salvador, boa tarde, Azul 40, Alfa, que não usa na sua equipe. Azul 4076, Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa. Simbra, o senhor. Autorizar. Chefe, passageiro 230, está livre de desvios em forma alterna. Relativo, vamos lá. Boa noite, 164, vou, Marcel. Vou direto, Marcel, obrigado. Cruz 067, Guarulhos autorizado, Iapanslu 0, Piraí, DCT 1 Baixo, Iapanslu 44, Pagode, nível 360. Saída da El, Leida Motti, na primeira curva à direita. Transponder 5420, controle Salvador 1201, 19.35. Autorizado, 1230, para Guarulhos, companhia rota. Upperzulu 10, vira L, direto, base, Upperzulu 2, Upperzulu 44. Decola, saída da El, Leida Motti. Transponder 5420, controle canal 3, gol 2067. Primeira curva à direita, gol 2067, correto, chão pronto para o estacionamento. Chama pronto, 2067. Informe estabilizado. Ok, 020. Estamos tendo 210, nota aí. Ótimo. O passageiro 2260 já está voando para interceptar o curso localizador. Passageiro 2260. 3-0, condição de curvar na direita, na proa 120. Negativo. Estamos estabilizados. Já será? Chama 213, boa tarde, ponte para pronto. Chama 213, boa tarde, ali decola pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós. Ali decola da 1-0, 6-2-1-3. 1864, chama agora o centro Recife, 1285, alterno 2545. Andada no 2545. 2545, obrigado. Xenema 356, desse mantenha 2000 pés, ajuste a última para 0,6, tem condição de interceptar nessa proa? Tem, duas milhas de marcador externo com o peço final, chame torre 118.95. 0,95 até. Zulu, confirma estimado de pouso. Bom dia, passeio 2230. Passeio 2230, boa, ajuste no 0 no dia, constante aproximação, guarda em vista de um. Guardado, 30. Azul 4463, cópia. Boa. Olá, Matador, voo 2067, para o tanque, pronto, 161 a bordo, ao plano de 4 horas, alternativa na Leão. No voo 2067, taxa aprovada até o ponto de espera da pista 0, via parte 1, táxi em Índia, ponto de espera 1895, NH 1096. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 190, via parte 1, Índia, quando lá, 295, voo 2067, com 1096. Salva a passarela das 2-3-0, boa. Boa, passarei 2230, siga via alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Ué, o TAC 463, copia. B2230, Juliette, remota 1 ou 2? Juliette, 1 ou 2? Aquilo Zulu, ingressando agora o espaço aéreo Golf, não tem processo formal. Mantenha sem ordem de voo visual 105. Caso necessite informação em alerta, irá chamar o centro resiste na frequência. 1260, o termo 288, serviço a 10 errado. 260, 1288, grátis, é o termo. Será na 213, chama o centro Recife, na 251, ao termo 1335. 1251, na secundária, fiquei na dúvida, 3325? Afirmo. Gente, 6213, obrigado, boa tarde. 10, voo 2067. 7, decolado 4, 1, controle 1, 2, 0, decimal, foi no 1, 1, 9, decimal, 3, 5. 9, 3, 5, 2, 0, 6, 7, bom dia. Salvador, gol 2067, bom dia, decola da El, na sua escuta, 1500 metros. 067, contato radar na decolagem, sub mantendo o nível 360, via saída 10. 360, via, solicito se possível, senhor, voar a presente, após a curva Leda. Após 2.000 pés de lá, posição legal. Autorizado Leda, então, após 2.000 gols, 2067. Bom, Salvador, Flatatado, Oscar Capravo, através de Patrícia, meu senhor, Salvador. Presidente, Oscar Capravo, na escuta, agora transferência. Na escuta, Capravo. Sul-Oeste. Então, meu golpe, vou local autorizado 500 pés pro oeste, inicialmente coordenação com a torre. Acione no transponder 0127, controle Salvador 119, decimal 35. Mano 3 a bordo. Chame a torre para acionamento no 895 e legal no 0 no meio. 4463, cópia. Milhares autorizados, via Golf 677 até Corapa, segue visual conforme rota, nível 180 inicialmente. Decolagem no 0, primeira curva direita, saída coral. Transponder 5174, controle Salvador 119, decimal 35. Por gentileza, modifica o transponder para 0271. Correto, 4463, chama o próximo estacionamento. Livre sinal, reporte para decolagem do hotel, meu Golf. Livre sinal, chame agora a torre na frequência. Corrigiu as coisas quebradas, mantenha sem raio de visual. Para ingresso no circuito de tráfego, chame o torre 118, decimal 95. Para a boa noite, 67, Brasil autorizado, via Pêssego 17, nível 360. Decolagem piscina 0, curva direita, arbor, elefa é a saída. Transponder 5430, controle Salvador 119, decimal 35. Escuta? Correto, senhor, pronto. Portão 9. 3067, chame agora o centro Recife na frequência 1251, alterna 133, decimal 25. 251, alternativa 1325, 2067. Ativativo, Agu, 2067, mantendo a captura da posição Leda. Mantém Leda, 1265, 2067. Bom dia. Terceira milha da 1-7. Caixa Bravo, autorizado a pouso, pistão 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-0 mais. Autorizado 1-7, grato. O Major 07, mantém a posição guarda. Posição, o Major 07 tem condições de decolar direto do PAT, com pro azul sem interferência com a pista 1-7? O Major 07 é a segunda. Brasileiro 2013, na escuta? Na escuta. Você manda o cheque de posição ou não tem informação na data do seu tráfego? Agora, no momento que ele sobrevoo, está abandonando a região do 19DC para prosseguir para pouso no aeródromo. Pode de curva à direita e interceptar a linha do Terol? Sim, vai ingressar no corredor Axé. Ah, sim, ingresso corredor Axé, retornando para Salvador, informo através de Pituaçu. Sete. Azul 408, nós aguardo. Provavelmente vai ao Leda Porto Seguro. Agora aqui não. Decolada 50, confirma quantas milhas se afasta? Vai ser no Fonte Nova, aproximadamente 8 milhas. Gente, transfere o controle 119.35, hotel meu grupo. Transfere controle, hotel meu grupo. Guardião 07, precisar decolagem, pistão 7, vento 1-0-0 graus, 1-3 nós. Controle Alfa Paro Romeo, hotel Romeu Golf. Hotel Romeu Golf, mantenha sem raio de voo visual, cat space, ajuste altímetro 1-0-1-5. Prosseguindo para o setor oeste de Salvador, se interferir com mais aproximações na pista 1-0. Mantenha condições visuais 500 pés, sem interferência com a aproximação, escuta permanente o hotel Romeu. Projeto Brasileiro 2013, chama a torre Salvador na frequência 118.95, informe o tráfego agora decolando pista 1-7, a 500 pés, helicóptero Eco Charlie 35. O Exército Brasileiro 2013. Itapuã, 500 pés, reporte quando visual com tráfego. É, pro de Itapuã reportará quando visual, Guardião 07. No momento ainda não visual. Entendi. Cebrado com seu bate? Reporte livrando a pista. Corre o Guardião 07, está na vertical de Itapuã, ainda não visual com o exército brasileiro, vai se manter sobre o continente. Gente, o Guardião 07 apenas faz separação visual, aporte com o visual com o tráfego, mantendo a separação. Ciente, o Guardião tem autorização de chamar o controle? Negativo, após superar o tráfego será autorizado. Controlador, exército 2013, passando Itapuã. Exército 03, informa o tráfego no sentido contrário ao guardião polícia, da polícia local. O eco, é um Eco Charlie 35, tipo, reporte visual com tráfego, mantendo a separação visual. Avisou o tráfego, vai de frente à direita, sobre o mapa. Gente, mantendo a separação visual, guardando instruções. Então, o guardião 07 também visual e já superou o tráfego do exército brasileiro. Gente, Guardião 07, já superado, controle 119-3135. 119-35, Guardião 07. Exército Brasileiro 2013, a intenção é pouso pista no pouso pátio militar, direto pátio militar? Se possível, no pátio civil. O Rio Santos do Mal está na posição 4.4. Na 6254, número 2, da Copa, formação quilo, aguarde. Exército Brasileiro 2013, confirme a intenção com o pátio, prossegue? Se possível, no pátio 3. A gente prossegue pelo litoral sul, cruzando o eixo da, de decolagem da 197, da pista 197, mantenha o setor, aguardando a autorização de pouso, pátio 3 será coordenado com a infraero. Manterá o litoral aguardando coordenação. Salvador, boa tarde, passarei 2860. Se 30 minutos. Gente. Passarei 2230, boa tarde, número 3 para cópia. Prepare a sair da Arbórea Lefa. Arbórea Lefa, gente, na 12, na formação aqui. Posição 9 autorizado. Chame táxi. Exército Brasileiro 2013, autorizado prosseguir para o pátio 3. Atento a outras aeronaves, gestores de iluminação. Reporte solo controlado, vento 1.00 graus, 1.03 nós, ajuste no 0.15, exército 2013. Gente, não tem reportado no solo controlado, aproxima pela, pela pista 28. Gente. Solo, boa tarde, 3.2.6, Fortaleza 3.7, formação pelo... 3.2 no meio, número 4, para cópia, prepare Momo, Momo transição frotia aguardando cópia. Momo frotia aguardando cópia, 3.2 Romeu Hotel, Romeu Golf, fica atento ao tráfego na linha do litoral, mantendo 500 pés, um Eco Charlie 35. Cara, aqui eu tá no Iguatemi, 500 pés, Hotel, Romeu Golf. Romeu Golf, informa o tráfego na posição de 10 horas, aproximadamente 1.5 milhas. Informação sobre modulada, confirme para o controle. Guardião 07, pai. Bahia, Guardião 07. Sete, Guardião 07, fica atento ao tráfego aproximadamente 1.5 milhas na posição de 3 para 4 horas, mantendo 500 pés no opção 44. Sete, atento ao tráfego, ainda não Guardião 07, reporte no farol da barra. Só posição de 5 horas. Guardião 07, reporte no farol da barra. São 3804, desça para 2.000 pés, ajuste em Salvador 10115, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte quando estabilizado. 10015, chame estabilizado, descendo para 2.000, pode voar Duna? Terminou o desvio aqui. São 3804, autorizado para o Duna, né? Obrigado. 3035. 267, taxa aprovada até a ponta de espera da pista 0, via Pátio 1, taxa Índia, ponta de espera Torre 11895, QNH 10015. 10015, Pátio 1, Índia, ponta de espera da 10, boa noite, né? Hoje 4463, direita via Índia até a ponta de espera torre 11895, QNH 10015. Índia via 45, direita. Gente, confirme o tempo total de voo, o Guardião 07. Guardião 07, na praça para reportar no setor, tem a frequência lixa e chame na regressa. Meu Juliette, eu penso do 44, nível 360, decolagem pista no zero, curva à direita, da El Leda, Porto Seguro. Transponder 5441, no controle Salvador 119.35. Cidade do Rio de Janeiro, Santo Mão 360, pessoa 44, decolando a 10 com a curva direita da El Leda Segura. Pode voar 5441, controlando 119.35, chama 6254. Confirme a saída copiada. Da El Leda Segura, chama 62. Correto, chame pronto, portão 4. Chama portão 4, 62, por favor. Mais um 4089, na escuta. 4089, pronto. Eu já tinha uma informação de que não era pra, não estava havendo decolagem para Vitória. Estou em coordenação com o centro, que assim que tiver informação, chame só para cópia. Atualmente, passarei de novo. Passarei 2230, cópia. Show Exército 2013, parqueando na posição 4 Romeu. Uma pista, estacionada, está parqueado, levando a proteção para o cópia. Gente, livre, boa tarde. Pode voar frente. Transponder 5435, controle Salvador 119.35. Aqui é a saída Momo, transição frente. Pós Momo, voa Córdoba, voa ponto frente. Momo, Código, Froti, Kilo, Oscar, Bravo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme. Ah, Código, correto, tá 3206, chama pronto, portão 3. Portão 3, autorizado, chama o táxi. O 050, ajuste Salvador 1095. 0 cópia. Primitivo, pronto a 4, conquista autorizado via rota nível 180. Decolagem de peixe 0, curva à direita. Asbor, voa LF após voa o pilar, DCT conquista. Transponder 5445, controle Salvador 119.35. Opa, 3230, aprovado Salvador, confio, confio a rota 180, decola da pista 10, direita, árvore aberta, o pilar, pode levar com pista. 5445, controle 1935. O passarinho 2230, fora pelo. A decola com peso máximo de colagem, não cumpre o item 5, a cada observação. Gente, passarinho 2230, cumpriu o peso inferior. Cotejamento correto sobre o preto de moto no 2. Camarão pronto, vai cumprir o peso inferior, o 2230, obrigado. Vitória autorizado, via pêssego 44, nível 340. Decolagem pêssego 0, primeira curva à direita, da El Leda, Porto Seguro. Transponder 5424, controle Salvador 119.35. Aprovado, vitória para o 44, igual ao pêssego 44, Botola, Barra Mugó, Pêssego Amoroso, Barra Leda, Porto Seguro. Protejamento correto, portão 8 autorizado, chame táxi. Chama táxi, está para 89. Com 3804, complete novo procedimento de Saxation, a torre na frequência 118.95. 1895 vai chamar, obrigado, até daqui a pouco. Torre Salvador, C3804, muito bom dia. Na 3204, bom dia, ajuste no 095, tinha aproximação, é parte do jogo local. Já está avisado. 3204, pouso autorizado, pistão a zero, vento 100 graus, 13 nós. Gente, ele me pousa no 03204. Boa noite, 67, decolar 204, controle 119.35. 135, boa, gol 1867. Contato radar na decolagem, subversão da Arbor para o nível de voo 360. Na Arbor, 360, voo 1867. Direita via Índia, ponto de espera torre, 118.95, QNH 1015. Polo Azul 2788, ciente da informação, pela autorização Paulo Afonso, nível 170. Azul 2788, informação quilo, aguarde cópia. Guardando. Torneia 2544, pushback estacionamento. Então 4, aguarde, 6254. Guardando, já tem 4. Leão 141, acione identificação, via chegada Dolphy, desço para o nível de voo 070, ajuste no 015. Do 2788, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Paulo Afonso, via rota do plano, nível 170. decolagem pista no zero, primeira curva à esquerda, Momo, transição Froti. Transponder 5446, controle Salvador, 119, decimal 35. Paulo Afonso, a rota conforme o plano de voo, decolando da 10 com curva à esquerda, Momo, Froti, 5446, 1935, 2782. Confirme a transição. Froti. 63, mantenha a proa de coral. Mantém coral. Tá, 463. Boa, altímetro no 0, no 5, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Toia, no 8, acima 9, 5, bom voo. Boa, então fala bom voo, mas por favor, eu quero dobrar. Mantendo o nível de voo 170, voando Mari para interceptar a chegada. Desça para o nível de voo 080 ou ajuste no 015. Desça para 080, voo 2770. Apresente voo na Prodi e o Kobe. Corredor Axé, até a farol da barra, país 045, correto, disponível. Decola da 17, curva à direita. Aciona 0146, chama controle 119, decimal 35, coteja. Olha, número 1 para pouso. Negativo, azul 2771, número 3 para pouso. Eita. Salvador em 119, decimal 35, vamos.